só quer sarrar em mim. No ritmo baladeza, no ritmo baladeza. Eita porra! Ela veio com uma intenção e a chama bababá. Se eu arrasto essa danada, não sobra nem o sutiã. Me segue no Insta, mas não me chama. Pesquisou o meu canal, viu as visões batendo e correu atrás querendo moral. Ela mora na praia, lá no litoral, mas falou que é pra SB. DJ Zezinho Produção. Ela mora na praia, lá no litoral, mas falou que é pra SB. Se eu tenho dó dessa jugueta, arrumou pra cabeça e joga essa raba em mim. No ritmo baladeza, no ritmo baladeza, no ritmo baladeza, e joga essa raba em mim. É o DJ Zezinho. Sentiu a pressão? Esse é o DJ Gilvan. Caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Ela veio com uma intenção e a chama bababá. Se eu arrasto essa danada, não sobra nem o sutiã. Me segue no Insta, mas não me chama. Pesquisou o meu canal, viu as visão batendo e correu atrás querendo moral. Ela mora na praia, lá no litoral, mas falou que é pra SB. DJ Zezinho Produção. Ela mora na praia, lá no litoral, mas falou que é pra SB. Se eu te julgo, eu tenho dó dessa jugueta, arrumou pra cabeça e joga essa raba em mim. No ritmo baladeza, no ritmo baladeza.